255, chama Recife 1251. Recife 125, anota 3155. Charlie Serra, informe estimado do pouso. Estimado pouso para 2000. Charlie Serra, informe o nível final. 085. Passarei do 2231 no seu solo ao 05, ao livrar à direita, chama o solo em 121, décima 1. Livra e chama 21, décima 1, 2231 da Passaredo. Acabou de estabilizar, Celeste. 1807 completa, final torre 1186, bom ponto. 186 graus, madame. Torre Salvador, boa tarde, voo 1807, final 10, baixado, travado, visual. 1807, bom dia, avistado, está livre pouso na 10, o vento é de 1,00 graus com 18 nós. Gente, livre pouso 1807. Delta. Vai que é com Delta, frequência livre. Meia 49, chama Recife 1251, bom voo. 251, obrigado, senhor, boa tarde. 807, eu informo um helicóptero na linha do litoral, à sua direita. Ele vai fazer uma aproximação para o pátio 3 e não interfere no seu pouso, ok? Aproximará para o pátio 3 à direita da pista. 7, visual. Mike Bravo, aqui para o cruzamento da 1735, ciente da aeronave da final da 10. Ok, o Mike Bravo Oscar está autorizado aí o cruzamento da final da 35 e já aproximar e o pouso no pátio 3. O vento é de 1,00 graus com 18 nós, que negar 1,012, não sobrevoa ataque sua alfa, ok? Então sobre o pátio 3. Ativo, direto para o pátio 3, ciente da aeronave da final da 10. Papapá, Mike Bravo Oscar. Ok, correto, reporte no solo controlado, Mike Bravo Oscar. Oscar reportará. 8807, no solo ao 09, ao livrar à direita, chama o solo em 121, decimal 1. Tenha uma boa tarde. 219, pela graça. Quero ver se no controle 1208. Siga, guardião 06. Gente, guardião 06, mantenha um no meu pé e reporta Paripe. Então, Mike Quebec, 1.500 pés, corredores, reporta Paripe. Papapapá, Mike Bravo Oscar, solo controlado, parte 3. O Mike Bravo Oscar, seu solo aos 1.0, é, frequência livre ao estacionar, tenha um bom dia. Grato, bom trabalho. Romeu Oscar Bravo, chama o controle 1208. 08, grato. Prossiga. O Romeu Oscar Bravo decolado de Jardim Amação, acionado 05, da Boa, seguindo para o Cia, via cidade. Oscar Bravo está mantendo 500 pés? 500 pés. Romeu Oscar Bravo, prossiga em condições visuais, ajuste 10, 12. 0-1-2, o Romeu Cabral. Então 06, atento ao tráfego do Vitor Mike Quebec, mantendo no 1.500 pés, nos corredores, direção Paris. Vitor Mike Quebec, atento ao tráfego do Guardião 06, próximo a Paris. Poderia informar de tudo mesmo? Ou no meu pé. Romeu Oscar Bravo Guardião. Charlie Sierra, informe o ponto de cancelamento. Aguarde. Charlie Sierra, controle. Meu Charlie Sierra, controle Salvador. Meu ponto de cancelamento. Ciente. Yankee Serra Serra, prossiga. Gente, Yankee Serra Serra, reporte no farol da Barra, ingressando no corredor Axé. Ciente, ingresso, voa para o farol da Barra, ingresso no corredor Axé. Bravo. Chamador Gol no 755. Gol no 755, aciona a identificação. Desça inicialmente para o 100. Chegada bom. Guardião 06, ciente, atento ao tráfego do Romeu Oscar Bravo, está mantendo a 500 pés próximo à duna. Gente. Charlie, Charlie Sierra, chama Recife, 12685. Guardião 06, chama a Torre Salvador, 1186. Torre Salvador, Guardião 06. Guardião 06, está aí próximo à Ribeira, não é isso? Aproxima direto para o Pátio 4, confirme. Por favor, se autorizado, aproxima direto. Estou ciente do Yankee Serra, do Anosca Bravo e estou estimando 5 minutos para o pouso. Afastado aí da final do 90. Ok, mantém afastado da final do zero, reporte na curta final para o pouso no Pátio 4, ok? Está autorizado a aproximar direto para o Pátio 4. 7. Serra Serra, controle. Informe o código acionado. 0117, antes Serra Serra, informe posição. Enter. Avisar com o campo, Vitamar Quebec. Vitamar Quebec, torre, 1186. 26 Quebec. Vitamar Quebec. Vitamar Quebec tem. Ingresso final do 7, reporte a 3 milhas da cabeceira. Ingressando final do 7, reporte a 3 milhas da cabeceira, Vitamar Quebec. Oi, Salvador, azul 4118, no ponto de espera da 90, pronto. Azul 4118, está autorizado a linha decolada 10, vento de 090 graus com uma dúzia de nós. Sente, livre decolagem da 10, azul 4118. Ouvi Victor Mike Quebec, o senhor está visual com o helicóptero da Polícia Militar à sua posição de 2 horas? Negativo, Quebec. O helicóptero está agora a cerca de 500 pés, ele vai aproximar direto para o pátio 4 do Graé. Está no seu través direito, ok? A 3 milhas do senhor. Reporte quando o contato visual. Reporta quando o contato visual, Victor. Guardião 06, está visual com o Victor Mike Quebec à sua esquerda. Firmativo, visual, mantendo separação, vou prosseguir direto sem interferir com os eixos da 1710. Ok, ciente o Guardião 06, então confirmando o reporte na curta final para o pouso. Forma o vento de 090 graus com 14 nós. Teste. Vitor Mike Quebec, está autorizado o final do ano 7, informo que o helicóptero da PM está já na final para o pouso no pátio 4, não interfere no eixo de aproximação do ano 7, aguarde apenas a liberação para o pouso. Informa o vento de 090 graus com 14 nós. PM Quebec, autorizado aproximação do ano 7. Ah, livre o táxi na Baeté, reporte para ingresso no 17. Azul 4118, decolou aos 21, chame o controle em 1-20-8, bom voo e boa tarde. Obrigado, boa tarde, 208. 5487, boa tarde, aciona a identificação, desce para o 050, chegada Aman. 050, eu perfil da Aman, dá 3 milhas dela, pelo visual. Boa tarde, Azul 418, 1.700. Azul 4118, contato radar, sabe, mantenho 360, voa Leda. 360, direita, pro de Leda, 418. Prossiga. Bravo, Tango Sierra. Curva à esquerda, na proa 180. Reporta visual com campo para o cancelamento da regra de voo. Ok, então dá pra ver que... Olha, o Romeu fica bravo, visual com a gente, ó. Romeu fica bravo, frequência livre. Presente livre, obrigado. Bom trabalho, Romeu fica bravo. Solo aos 23, frequência livre, Guardião 06, boa tarde. Serra Serra, tá autorizado. Quebec. O Oscar está autorizado ingresso na 17, chama alinhado e pronto. Bravo, outro nível 5487. Confirme que chamou o controle. 5487, o nosso número é aproximação, senhorita? É o número 3. Possibilidade de dono, não. Ciente Quebec, boa noite. 7, autorizado, dona. Autorizado, dona, anda presente para 5487. A gente mantém a velocidade 240, é ideal ou quer que reduza o tempo? IP 5487, inicialmente mantenha. Se necessário, solicitarei redução. Ok, então vai manter a velocidade, apoiado para dona. Muito obrigado, senhorita. Salvador, Gononato da equipe para o Bruno Mendes. 1925, aciona a identificação, desce para o 050, chegada ponto. 050 na ponta, Coronel Serra. Para prosseguir na descida, Bravo Tango Serra. Bravo Tango Serra, desce para 2000 pés. 2000 agora, Serra. 547 confirmando, só até 50, é isso? 7, confirme. Descendo até 50, 50? Afirmo. Gol no 755, desce para 2 mil pés, quem negar 1-0 no 2, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Descendo para 2 mil, reportaria estabilizado no 755. Gusto Oscar. Autorizada a sua decolagem da 17, o vento 080 graus, 15 nós. Golfo Kilo Oscar. Quatro, 1118, Recife, 1251. 251, 4118. Bravo Tango Serra, propõe modificação? Tá visual, agora propõe Bravo Tango Serra, final da 17, da 17, Bravo Tango Serra. Bravo Tango Serra, 1500 pés, direto final 17, chama torre 1186. 1186, obrigado Serra. Yank Serra Serra, frequência livre. Papá Romeu Bravo, Tango Sierra, ingresso final do 7, aguarde pista livre para o poço. Guardando, ingresso final no 7, Bravo Tango Sierra. Golf Kilo Oscar decolou os 27, o controle em 120.8, bom voo e boa tarde. 1208 ao controle, obrigado irmão, bom, boa tarde. 2-3-6-3-1-4, pode 6314, boa tarde, autorizado alinhar e decolada 10, vento 090 graus com 15 nós. Decolagem 10, CNR 6314. Golfo Kilo Oscar decolou, solicita coordenar a prova de coral, Ciro. Golfo Kilo Oscar, sobe e mantém 085, visual, direto e leu. Subir para o 085, visual direto de Deus, Golfo Kilo Oscar. Só para perfeita coordenação, o objetivo é fazer o cruzamento do campo, prosseguindo com destino à localidade de Prado Forte. Ok, estou ciente, eu informo que tem um Bravo Eco 9 Lima na final da 17, agora a 2 milhas e meia da cabeceira. Após o pouso do mesmo, autorizo o seu cruzamento da final da 35, ok? Tranquilo, estou visual aqui, tem o Bravo Eco às 10 horas, grato. Campo. O Sierra está livre pouso na 17, o vento 080 graus com 14 nós. Livre pouso para o Bravo Tango Serra na 17, tá com o trem baixo travado. Serra, Serra, prossiga. Trocado, senhor. Desculpa, vai para Enrimar. Está autorizado e prosseguir para Enrimar e antes a Serra, reporte curta final para o pouso. Autoriza o cruzamento da... agora de imediato? Agora que eu tô vendo a sua posição, não. Mantenha a linha do litoral sul e reporte no farol de Itapuã para o cruzamento, ok? Passará em Itapuã para o cruzamento, Serra. O avião no momento em Itapuã, mais escuta. E para avisar o coronado que decola agora da 1-0. Ok, Guardião 02 está autorizado a prosseguir com o cruzamento do campo. Cruza a final da 35, chama para o cruzamento da final da 28. 35, chamada para 28, 02. Hoje é 6304, decolou os 29, controle 1208, boa tarde. 08 é a volta, já é 6304. O Guardião 02, o senhor tem condição de cruzar o campo aqui, cruzando por sobre a torre de controle para agilizar o cruzamento? Tem uma aeronave na final da 10? Afirmativo. Ok, então agilize o cruzamento sobre a torre de controle e reporte cruzando aqui a pista 10, ok? Como sugestão, vou antecipar até o cruzamento aqui. Vou cruzar antes, vou cruzar por sobre o Graia. Bravo Tango Silas, seu solo foi os 29, qual é o estacionamento? Aqui do lado. Aí no pátio 5, ok. Frequência livre ao estacionar, bom dia. Obrigado, até daqui a... Voador Gol 1755, estabilizado no zero. 1755, complete a aproximação, aguarde autorização para o pouso. Informa o helicóptero da PM cruzando o campo aqui sobre a cabeceira 1-0, ok? Já está livrando o eixo da pista. Aguarde apenas a aviação para o pouso. 1755. Guardião livrou o eixo, agradece a colaboração da Torre Salvador. O Guardião 02 cruzou aí a final do 1-0. Mantenha a minha escuta até a linha do litoral, o reporte atingindo a linha do litoral nordeste aqui, ok? Vai atingir a linha do litoral após o buraquinho, para não interferir em uma eventual aproximação perdida. Manterá a escuta até lá, o Guardião 02. Golo 755, está autorizado o pouso na 10, o vento é de 080 graus com 18 nós, que é legal no 012, o helicóptero está agora ao norte do campo, afastante do campo, não interfere em seu pouso. Vente no 755. O Guardião 02 pode agora chamar o controle em 120.8, bom voo e até o regresso. 120.8, boa tarde, mais uma vez obrigado pela colaboração. Lá no Itapuã, o Yankee Serra, avisou com a aeronave na final da 1-0. Gente, aguarde o instante, o cruzará a retaguarda do gol aqui, aguarde o instante para o cruzamento, Yankee Serra. Aguardando. Fiz o controle, ciente da decolagem, prossegue visual até Mata de São João na escuta. Até Mata de São João na escuta, Guardião 02. Tá chamando pouso aí aos 5-0 naquele local. Copiado o pouso, reporte livrando a nossa zona de controle. Confirme. Reporte livrando a nossa zona de controle. Afirmativo. Tomará livrando a CTR, Guardião 02. Delta Controle, voo visual de Manati para esta localidade no meu pé de navegação própria para o farol de Itapuã. Chame para a descida. Guarda do meio. Ok, está autorizado seu cruzamento à retaguarda do gol. Reporte livrando o extra 1028, agilizando o cruzamento aqui. Agilizando, reporta lá livrando e antes. Está estabilizando o localizador. Gente, 5487, uma milha do fixo, zona livre, final LS, torre 118, decimal, meia dúzia. Torre 18, meia dúzia.